Salve, salve, coelhada! Decadentes número 266 no ar, para falar aí de dois jogos, né? O jogo heróico da quarta-feira contra o Palmeiras e o joguinho meia boca, meio na marcha lenta que a gente teve ontem, mas que nos garantiu mais 3 pontos e a liderança temporária da Série B. Para falar aí desses dois confrontos, temos aqui os culpados de sempre, Thales Maciel e Lucas de Leucas. O nosso glorioso âncora, Jairo, infelizmente meteu o atestado, né? Ele tá trabalhando pra Vale, fabricando pedras pessoalmente, então não pôde estar presente. Mas trouxemos para o lugar dele o glorioso Wallison Fernandes, do canal Sou Deca, que vai nos brindar com a participação no programa de hoje. Então, para começar, Thales, você faz o resuminho maroto dos jogos pra gente? Mas os dois boiola aí não vão dar nem boa noite, não? É, eu só queria dar um kick apresentador autoritário. Boa noite. Para meu tudo, tem seu tempo. Tá igual o craque Neto aí, bravo aí, não deixa ninguém falar. Então, tá vendo? Tudo bem. Boa noite, pessoal. Deu seu boa noite. Já dei antes de você me autorizar. Tá vendo? Alisson, deu seu boa noite. Boa noite, valeu aí pelo convite. Estamos aí para falar do empate heróico contra o Palmeiras e da vitória esperada contra o CRB. Ô, Thales, pode dar o seu boa noite, já emendar com os resuminhos, né? Agora sim. Boa noite, pessoal. Semana a gente teve Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, para alguns, foi o jogo mais importante da história do América. Eu discordo veementemente disso. Só rapidinho, assim, só lembrando, a gente teve o jogo contra o Fluminense e o jogo contra o São Bento ano passado, que para mim foram muito importantes também. Mas vamos lá, a gente jogou contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. Eu não lembro se o América já tinha jogado em grama sintética anteriormente, mas enfim, fomos para lá, a primeira partida da semifinal, partida inédita, a primeira vez que a gente está numa semifinal. Muita apreensão, a gente não sabia como é que os jogadores se portariam, como é que seria, e para nossa surpresa, agradável surpresa, o América não se intimidou perante o Palmeiras. O América jogou como ele vem jogando, diferentemente de como ele jogou, por exemplo, contra o Corinthians. O América abafou o Palmeiras, tanto que no nosso primeiro lance nosso, foi numa puxada rápida de contra-ataque do Ademir, e que o Ademir faltou um pouquinho de capricho ali. Acabou que ele bateu fraco, deu para o goleiro do Palmeiras, que é um bom goleiro, um goleiro de seleção brasileira, fazer uma defesa. Mas mesmo assim a gente continuou pressionando eles até que logo no comecinho, o Ademir muito bem posicionado ali, entendendo direitinho qual que era a jogada que ia acontecer, lendo a jogada, o zagueiro do Palmeiras foi tentar virar o jogo, nesse novo estilo aí que a turma gosta, de sair jogando com zagueiros e tudo. Acabou que a bola sobrou no peito do Ademir. O Ademir, com muita calma, muita tranquilidade, fez 1-0, o que surpreendeu o Palmeiras, surpreendeu o Brasil, né? O Palmeiras é ainda tido como grande favorito, a gente é o bicho papão, isso não há dúvida nenhuma disso. Tanto é que se você olhar o banco de reservas do Palmeiras, talvez o banco de reserva do Palmeiras estaria ou na liderança ou na vice-liderança da Série B, e talvez entre os 10 primeiros ali da Série A. O elenco do Palmeiras é um elenco, talvez um dos melhores do Brasil, se não o melhor do Brasil. Só de camisa 10, eles devem ter uns 10 camisa 10. Mas enfim, aí o jogo continuou, o América fazendo o seu jogo, dessa vez com uma vantagem, administrando bem essa vantagem. Só que aí no finalzinho do primeiro tempo, no último lance do primeiro tempo, o Lisca reclamou muito disso depois, que é o lance frontal, mesma coisa que aconteceu contra o Inter, né? Só que o Inter foi o último lance do segundo tempo, do Palmeiras o último lance do primeiro tempo, numa cobrança de lateral. Todo mundo sabe que o Marcos Rocha cobra o lateral para dentro da área, isso é uma jogada antiga dele, não é novidade nenhuma. E aí uma falha para mim do Anderson e do Flávio, dois jogadores na jogada, acabou que alguns acham que o Cavicchioli teve culpa ali, eu não vejo, revendo o lance várias vezes, não consegui ver essa falha do Cavicchioli. O zagueiro do Palmeiras acerta um bonito gol de cabeça, méritos para ele também, termina o primeiro tempo, aí a gente já fica naquela apreensão. Mas no segundo tempo a América soube equilibrar muito bem a partida. A gente tem que fazer uma menção muito honrosa aqui, desonrosa na verdade, ao juiz, que segurou o América, dando cartões desenfreados para o time do América e não dando cartões para o time do Palmeiras. O time do Palmeiras tem alguns jogadores ali que batem até na mãe deles, e nenhum deles ganhou cartão. Mas a gente conseguiu neutralizar o time do Palmeiras, o técnico deles, o português lá, jogou o time para cima no segundo tempo, mas mesmo assim a gente conseguiu segurar. As nossas mexidas, por incrível que pareça, tinha muito tempo que eu não via as mexidas do América dando certo, os jogadores que entraram bem, o Callison entrou muito bem, e seguramos esse 1-1, trouxemos, vamos dizer assim, uma vantagem, não tem mais gol fora, mas trouxemos, para mim, uma vantagem que é decidir dentro de casa, está em aberto, mas o jogo é aqui dentro, na próxima quarta-feira. Viramos a chave para ontem encarar o CRB pela Série B. A gente era o vice-líder, a 3 pontos da Chapecoense, a 2 pontos, desculpa, da Chapecoense. O Lisca, o time do América, você via que assim, tinha jogadores pregados, algumas alterações, por exemplo, o Ayrton no lugar do Cavicchioli. Não entendi muito, talvez para dar ritmo para o Ayrton, porque não faz sentido você poupar o goleiro, mas enfim. Um jogo muito ruim, um jogo tecnicamente muito fraco, o time do CRB não à toa está lá embaixo. E a gente claramente com a cabeça na quarta-feira. Mas aí, numa bonita jogada do Ale, que para mim já adianta, foi meu bala, uma jogadaça dele mesmo, achou o Juninho dentro da área, e o Juninho fez um bonito gol, e aí a gente foi com essa vantagem, que se foi até o final do jogo. Um jogo muito ruim, as mexidas dessa vez não deram efeito nenhum, há de se pontuar aí, que, na verdade, a única coisa boa nas mexidas foi a saída do Felipe Augusto, que é um jogador abaixo da crítica, e basicamente foi isso. Tá, e só para terminar, Felipe, eu sei que está com a mesa de dados aí, por favor, troca de lado aqui, põe o Alisson aqui embaixo de mim, para eu poder dar um beijinho nele. Ô, Felipe, vamos continuar o programa, que eu vi que você não é bom nessa mesa de som aí. Infelizmente, eu não consigo mudar as pessoas, não. Ô, Alisson, eu apresentei esse negócio, só avisa, eu sabia fazer isso tudo aqui, já sabia mudar os trem, ir para lá, para cá, pôr comentário, caramba, quatro. Sabe o que eu vou fazer? É isso que eu quero. Ah, aí. Pode ir. Pra cá. Tá vendo, mas eu vou criar um spin-off dentro do Decadentes. Eu vou ser eu mesmo aqui dentro. Só eu. Tá certo. Bem, você que também fez um breve resumo pro seu canal, Alex, você concorda aí com o resuminho do Thales? Foi isso mesmo que você viu nos dois jogos? Concordo, não concordo com você chamar de resuminho. Isso é um resumão, rapaz. Mas eu acho que só uma coisa que eu discordo, que é sobre o Cavicchioli. Eu acho que ele não foi bem poupado, parece que ele está sentindo a coxa. Até contra o Palmeiras teve um lance de tiro de meta que o Anderson que bateu o tiro de meta, então deram uma preservada ali, mas é porque ele tem um início de contusão ali, talvez, tanto ele quanto o Felipe Azevedo seguraram ali por medo de uma lesão. Não foi só um simples poupar, não. E achei que o Ayrton foi até bom, porque ele teve uma chance de mostrar que ainda pode ser pelo menos um reserva útil. Deu uma vacilada ali com os pés, numa saída de bola, mas até que fez uma partida segura. E também gostei muito de ver a partida do Cavicchioli lá contra o Palmeiras, porque acho que estava precisando, né? O Cavicchioli deu umas vaciladas aí, a gente ficou um pouco inseguro com ele, e contra o Palmeiras achei que fez uma partidaça mesmo, pegou algumas bolas difíceis e também para cobrar ali da galera da zaga, achei que foi muito bem. De maneira geral, o nosso resultado lá contra o Palmeiras, ele é histórico, é até difícil da gente ter a dimensão, porque a gente está falando de um time que vinha de 9 vitórias seguidas lá no Allianz Parque, 9 jogos e 9 vitórias seguidaças do Palmeiras, com esse treinador, o Abel Ferreira, que já está aí há algum tempo, né? Já chegou tem um tempinho, o Palmeiras nunca tinha sofrido um gol no Allianz Parque. Então, a gente está falando do melhor time dentro de casa nos últimos 2 meses aí, talvez, e o Palmeiras, não é que ele estava ganhando por 1-0, se você pegar na tabela aí, olhar algum aplicativo de resultados, o Palmeiras vinha ganhando de 3-0, 3-1, 4-0, 5-0, então, o que a gente conseguiu, aos trancos e barrancos, com muita defesa, muita entrega, uma pitada de sorte, mas o que a gente conseguiu é realmente um feito, a gente conseguiu um resultado lá muito bom. Concordo com o Thales, o Palmeiras ainda continua favorito, não sei nem se a palavra certa seria favorito, mas a responsabilidade de passar, ela continua sendo o Palmeiras, e a gente ainda continua como azarão, e isso é bom, que eles fiquem com a responsabilidade mesmo, que isso pese ainda mais nas costas deles lá para esse jogo de quarta-feira, que eles quebrem a cabeça, que eles se sintam pressionados por sua própria torcida. Eu comentei lá no meu vídeo que eu escutei um pré-jogo de torcedores do Palmeiras, semelhante ao que a gente faz aqui, e eram três no programa. E aí, antes de ir para o jogo, eles pediram um palpite do placar. E eles, sem zoação, falando de maneira normal, um falou que o jogo ia ficar 3-0 pro Palmeiras, o outro falou que o jogo ia ficar 4-0 pro Palmeiras, e o último falou que o jogo ia ficar 7-0 pro Palmeiras. Então, o nosso resultado lá foi um cartão de visitas para toda a torcida do Palmeiras. É claro que não é o retrato fiel, né? Claro que com certeza já tinha torcedores do Palmeiras ali que tinham um pouco mais de respeito pelo América, que sabiam que a coisa ia ser um pouco mais pesada, mas mostra que o América tá firme, sim, tá na briga. Acho que a gente tem boas condições, porque da mesma forma que eu falei que o Palmeiras é muito forte em casa, o América é. A gente consegue, no Independência, fazer ali o nosso dever de casa. Isso desde quando tinha torcida nos estádios, até depois da pandemia, a gente continua mantendo a nossa regularidade dentro de casa. Então, o Palmeiras que venha preparado, porque se eles derem mais uma escorregada, a gente vai para a final. E para o jogo do CRB, achei que foi um jogo mais pé no freio do América mesmo. Achei que, e eu consigo entender, sabe, se colocando na cabeça do jogador, do boleiro, o cara quer estar na quarta contra o Palmeiras. O cara não quer perder esse filé mignon de jeito nenhum. Então, qualquer jogada ali com qualquer risco de contusão ou algo assim, eu acho que é natural. Não estou falando que o time tenha jogado de corpo mole, não é isso. Até porque não é a característica do nosso time, né? Nós temos um time muito aguerrido hoje. Mas eu acho natural que os caras tenham, talvez, jogado um pouquinho com o pé no freio ali, esperando essa partida de quarta-feira. E que bom que mesmo dessa forma a gente conseguiu arrancar uma vitória contra o CRB, CRB que já complicou o Cruzeiro aí nesse ano algumas vezes, né? E a gente conseguiu com um pezinho no freio ali, com a cabeça um pouquinho já na quarta-feira, mas a gente conseguiu um resultado de 1-0, um resultado que nos coloca na liderança provisória. Estou com muita fé no Paraná lá contra a Chapecoense. Paraná é um time enjoado, não está bem não na Série B, mas é sempre um time complicado de se bater. E a Chapecoense também não vive lá seus melhores dias, não. Para a Série B, pensando em Série B, eu acho que a gente tem, sim, ótimas chances de título, porque eu vejo que a Chapecoense começou a Série B voando, o América ali se dividindo entre Copa do Brasil e Série B, o América não começou tão voando assim. E para mim, a gente está atingindo o nosso ápice de performance na Série B agora, de agora para frente. E a Chapecoense já está numa leve queda, já não está conseguindo suportar aquilo que eles estavam fazendo até o meio do campeonato ali. Então, a Chapecoense tem perdido alguns pontos. Eu acho que na Série B, eu hoje arrisco dizer que o América é favorito ao título. Mesmo que a Chape ganhe segunda-feira e retome a liderança, eu aposto minhas fichas do América. Eu acho que talvez não em termos de performance, mas em termos, assim, eu acho que a Chape perdeu um pouco do gás, né? Se você pegar os últimos 5 jogos, eles só ganharam 2. E um dos empates que eles tiveram foi aquele jogo contra a gente que era para eles terem perdido, né? E a gente mesmo não tendo na Série B os últimos jogos, a gente não teve assim, apresentações tão vistosas, né? Igual em outros momentos, mas a gente se mantém muito seguro, né? Então você pega o jogo contra o CRB mesmo, não foi um jogo de futebol bonito e tal, mas foi um jogo que a América sofreu um pouco, assim. Eles fizeram um gol no final, foi um gol bem anulado, ainda bem, né? Finalmente a arbitragem acertou. Tipo, é até estranho a gente ficar feliz porque a arbitragem fez o mínimo, porque ultimamente não estava acontecendo. Mas assim, a gente mantém uma performance, a gente está conseguindo vencer os jogos, a gente está conseguindo fazer o nosso dever de casa, por assim dizer, e a Chape não, eles já vêm numa descendência, assim. E o Paraná está desesperado, né? O Figueirense ganhou, então eles entraram na zona de rebaixamento. Na verdade, não sei se eles já estavam, né? Mas o Náutico e o Figueirense ganharam na rodada, né? Então empurraram eles para a zona de rebaixamento ali, então eles estão numa situação complicada. Sobre o jogo do Palmeiras, até uma coisa do resumo do Thales, assim, que algumas pessoas citaram falha do Cavicchioli. Assim, teve gente que se falou até de peru do Cavicchioli, isso eu não concordo. Mas eu concordo que ele poderia ter feito um trabalho um pouco diferente ali. Acho que a bola entrou no ângulo que ele estava, então a bola entrou do lado esquerdo dele, que seria um lugar mais fácil que ele estivesse protegendo. E por mais que o lançamento do Marcos Rocha não tenha sido tão perto, não foi dentro da pequena área, O lançamento lateral geralmente é uma bola lenta. É, a impressão que eu fiquei é que daria tempo dele sair socando ali, principalmente considerando que era o último minuto de jogo. Mas eu não achei que foi assim uma situação que a gente pode colocar nas costas do Cavicchioli. Eu acho que muito mais nas costas do Flávio e do Anderson, que foi assim, não pode o cara ser marcado por dois dentro da área e nenhum dos dois conseguir deslocar o zagueiro. Né? É, o Lisca citou essa questão que o Thales mencionou também de grama sintética, parece que o América já até tinha jogado em grama que é mista, né? Ele citou do Corinthians, eu nem sabia, na verdade, que na Arena Corinthians, pelo que ele mencionou, ela tem grama natural e um pouquinho de sintética, um pouco misto, assim, que é mais próximo do que o América está acostumado. E que do Palmeiras ela é muito mais sintética, nem sei se tem grama natural. Nem sabia que tinha isso, achava que era só o Atlético Paranaense, mas eu acho que lá também, se não me engano, também é um pouco misto. Quase todos os times hoje em dia, Lucas, quase todos os estádios novos, eles têm grama sintética, mesmo que seja um percentual, mas eles têm. No Brasil já são alguns estádios já, esses da Copa, acho que boa parte tem um pouquinho de grama sintética, mas parece que a do Palmeiras é a que é 100% mesmo, porque lá tem show pra caramba, né? O estádio é muito usado pra show, então acho que colocaram grama sintética pra isso. Explica então por que tem que irrigar grama sintética. Eu não entendi essa porra, não. Não, você molha ela pra bola ir mais rápido, rodar mais. É, porque, sei lá, deve ter alguma coisa assim. Eu fico pensando que a grama sintética seca, ela deve ser mais difícil de a bola rolar do que a molhada. E com o tempo a água evapora, né? Então eles devem irrigar periodicamente. Eles só molhar ela só pra bola rodar mais rápido, né? O time gosta de manter a posse, tocar passes mais rápidos, né? Se a grama sintética tá molhada, ela corre mais. Então você facilita para isso quando você tem mais. Quando o seu time é tecnicamente melhor, né? Por exemplo, se colocar ali o Felipe Augusto para dominar uma bola com a grama sintética molhada, ele vai ter dificuldade. Mas você usa um qualquer lugar. Pode ser a grama. Com independência que a grama é natural, ele também tem dificuldade. Então essa parte aí. Na verdade, Lucas, o Felipe Augusto tem dificuldade com a bola, né? É verdade. Acho que o formato da bola. Né? Talvez o fato dela ser redonda acaba atrapalhando um pouquinho na vida do Felipe Augusto. Comentando do jogo de quarta-feira, eu tive a fazer uma participação, né, especial em nome do Decadentes. Denúncias graves serão feitas sobre essas coisas que estão participando. Denúncias graves. Eu lembro que, conversando lá com o pessoal, né, até antes da gravação, o cara que, torcedor do Palmeiras, ele falou que nos grupos, né, de torcedores do Palmeiras, o pessoal tava muito confiante que o Palmeiras ia trucidar, e ele falou assim, olha, cara, não é assim não, o América, né, eles dificultaram pro Inter e pro Corinthians, não era à toa. Ele achou que ia ser 2-1, eu joguei um 1-0 ali com o gol do Demir, infelizmente o Flávio e o Anderson me quebraram as pernas ali no palpite, né? Sobre isso, que não sei se o Alisson mencionou antes, né? Que a imprensa, de uma maneira geral, estava jogando assim, que o Palmeiras passaria o trator, né? Eu achei que foi muito interessante, sempre que tem esses jogos assim, foi contra o Corinthians, foi contra o Inter, agora com o Palmeiras, eu faço questão de ficar atento ali a todos ali para ver qual é o comentário, então acho legal quando o América está exposto nacionalmente, assim, né? E eu achei, no programa do Sport TV, se eu não me engano, Qual o programa? Não vou lembrar. Mas foi um dos horário? Cara, foi um que... Ele é depois do jogo, foi à noite. Até o troca de passos. O comentarista falou que foi o maior desafio até então do Palmeiras na Copa do Brasil. E o Palmeiras já pegou dois times de Série A, né? Que o Palmeiras jogou contra o Ceará e contra o Red Bull. Então, eu achei que foi muito interessante, assim... Enaltecendo muito o trabalho que a gente está fazendo, né? Em termos de orçamento, em termos de organização. Eu acho que a América está se colocando nacionalmente esse ano assim, de maneira muito legal. E assim, é discutível se é ou não o maior jogo da história. Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não, se está entre o top 5, mas fato é que talvez seja um dos maiores jogos da carreira de muitos atletas ali, né? Então acho que o jogo de quarta-feira vai ter um sabor especial assim para os caras, né? O Cavicchioli já jogou o Campeonato Gaúcho, ganhou o Campeonato Gaúcho, mas a Copa do Brasil é uma outra coisa. Até o Toscano, esses meninos que estão vindo agora da base. Então acho que em termos de o Palmeiras está jogando no Brasileirão ainda, o Palmeiras tem uma frente na Libertadores e tem a Copa do Brasil, estão os caras calejados. A gente, para muitos jogadores ali, é um dos jogos mais importantes da carreira, né? Então vai ser um confronto muito interessante, assim, em termos anímicos, né, dos atletas também. É, se você pegar ontem, o Giovani entrou, ele entrou claramente se poupando, ele não entrou em dividida, ele não correu, ele tava com a cabeça total na quarta-feira, isso aí foi nítido a entrada dele. Acho que se talvez se perguntasse pra ele, ele falava que nem queria entrar. Ah, isso, mas eu nem culpo, o Ademir também eu achei que se poupou ali em alguns lances, o time em geral, é porque, imagina, pro Ademir, o que seria ele tentar jogar ali, tomar uma canelada ali do zagueiro do CRB e ficar fora da volta. E eu, por mim, não teria nem colocado ele, porque ele é nosso principal jogador no ataque. Ele é hoje mais decisivo que o Rodolfo. Até porque, mal falando assim, né, eu acho que se aquela bola do Palmeiras se cai no peito do Rodolfo, o Rodolfo perde o gol contra o Everton. Pela fase, né? Na verdade, você tem dois Rodolfos, né? Você tem o Rodolfo da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Da Copa do Brasil e artilheiro, né? É. Tem isso também. É. Só que, assim, em termos de... Só que ele tá devendo, e os gols que ele tem perdido na Série B estão preocupando, assim, né? Ele ontem pegou uma bola com ele, um zagueiro, que tava tentando recuperar, aí tinha mais alguém do lado dele ali, ele... Ali foi mérito do Gum, cara, ali foi mérito do Gum. Mas e até porque o cara que tava do lado... Não, dá o passe pro Felipe Augusto, a melhor decisão dele é aquela mesma. Agora, outra coisa, é só, assim... É, Felipe, eu sou o apresentador, você não tem que ficar comentando as coisas. Comentarista aqui somos nós. Olha só, detalhes, gente. Eu posso também, eu sou dupla função, eu faço os dois. Mas vamos para os comentários aqui que hoje. Entendi, o famoso bi, tá na moda, bi. Inspirado agora, em você. Sobre essa reta final do Palmeiras, tô vendo aqui agora, vai começar o jogo do Grêmio. Para mim, o maior desafio nosso é agora, contra o Palmeiras. Se a gente passa do Palmeiras, eu acho que a gente tem, de verdade, boas chances de título. Que a gente pega ou um Grêmio ou um São Paulo. O São Paulo é uma montanha-russa, né? Pode jogar demais e golear o adversário, como pode não jogar nada e tomar 2-3-0. O São Paulo, ele é 8-80. E o Grêmio é um bom time, não estou querendo aqui menosprezar de forma alguma, mas eu acho que dá jogo. A gente e o Grêmio dá jogo com tranquilidade, porque o Grêmio já não tem tanto talento assim, e o Renato Gaúcho também já não vive lá o melhor momento, volto a dizer, não é querendo desprezar ninguém de forma alguma. Acho que se a gente chegar numa final de Copa do Brasil, é claro que a gente mais uma vez vai como azarão, mas para mim o maior desafio, o maior degrau nessa escalada do América aí é o Palmeiras. Depois do Palmeiras, para mim a gente tem condição de jogar de igual para igual com qualquer um na final. E até um pouco sobre essa questão de que eu acho que o Felipe falou, né, que talvez pouparia o Ademir. Foi um discurso que falaram, que divulgaram, né, de uma possível entrevista lá com o Salum, que o Salum falou que o principal objetivo é o acesso à Série A, depois, em termos financeiros, para terminar de construir o CT, e depois a Copa do Brasil. Eu acho que o Lisca e o elenco internalizaram muito isso também, né? Você vê que o Lisca faz questão de falar sempre que o maior objetivo é o acesso à Série A, que tem que consolidar e tal. E eu acho que dificilmente o Lisca pouparia mesmo. Se o Lisca poupa o Ademir pro jogo contra o CRB, a gente perde 80% do nosso ataque ali em termos de produção ofensiva, né? Então acho que ele não poupou muito por conta disso. Eu acho que realmente o Cavicchioli só foi poupado, ele de fato deve ter sentido uma lesão. E o Azevedo, ele saiu meio lesionado, né, do último jogo. Então eu não sei se o América de fato poupou ninguém contra o CRB em termos assim, o cara não tem nenhuma lesão. Mas eu vou tirar porque o Giovani mas o Giovani e o Alê, eles meio que dividem um pouco a titularidade, assim. O Giovani é o titular hoje, talvez, assim. Talvez não, ele é o titular, mas entre o Giovani e o Alê também já foi titular durante muito tempo. E o Alê precisa desses jogos também para ele voltar em termos de condicionamento, de ritmo de jogo, né? E o cabelo dele tá crescendo, né? Talvez ele esteja, né, inclusive, voltando a boa forma, porque fez um bom jogo contra o CRB. A gente vinha criticando ele em algumas partidas que ele não vinha bem, mas contra o CRB ele voltou e voltou bem. Então, assim, eu digo que se você tirasse o Ademir e começasse com o Léo Paz, por exemplo, aí você, pô, eu tô poupando de fato um titular, né? Você tira o Messias e entra com o Bauer, mas você tá pensando, pô, tô poupando um cara que às vezes não tá sentindo nada só pro jogo de quarto. Eu acho que isso não teve. A troca do Giovani pelo Alê é meio que 6 por meia dúzia em termos de qualidade ali, apesar de o Alê não vinha fazendo grandes jogos. Bom, deixa eu ler aqui uns comentários aqui nossos aqui. Para começar, o nosso parceiro Marcelo Calçolari, dando boa noite, né? elogiando, né, o resultado e desempenho e parabenizando o Alisson, né, pelo canal dele, o Soldeca. O Marcelo Santos aí, com elogio pra gente, né? Elogiando o canal, falando que a resenha aqui é muito boa. Esse é o Marcelo que eu admiro. Tem o Jairo, né? Com o atestado, comentando aqui, falando que, de acordo com o Alex e Toshi, né? A boa fase do América só está assim porque o Alisson saiu do grupão do WhatsApp. Então, assim, aí o América deslanchou. E ele parou de abraçar as pessoas no CT também. Então, isso mantém o time lá no alto, né? E que rapidão. Tanto aqui do América, depois disso, a América só ganha. Olha só, tanto que o Alex falou é verdade, que o Alisson criou um canal e ele não pediu para entrar no grupo para divulgar, ele mandou terceiros. Então foi o Itoshi, foi o Brunão. Então ele sabe que isso é verdade. Ele não quis voltar lá e divulgar isso aí. Não vou te mentir, que eu tive um certo receio de voltar e dar merda. Tá vendo? Perder. Tá vendo? Então, por enquanto, não. Isso é, Lucas, a denúncia é grave. Você vê que realmente, assim, ele fez o canal, em vez de pedir para nós, ex-amigos dele, do Decadente, divulgar, não. Ele foi em terceiros. Estamos de olho no senhor. Bem, o Marcos Graça dando boa noite aí, falando que o spin-off tá on. E perguntando... Mas, ô Graça, fica tranquilo que é uns dois, três meses, depois essas porra acaba tudo. Aí o Carl Solari termina falando que em São Paulo o pessoal considerava 3-0 um resultado normal pro jogo. É, o Augusto, né, lembrando que a gente foi o único time que fez 3 gols no Chapecoense, e realmente a melhor defesa do Brasil, nós conseguimos vazar ela 3 vezes, que mostra, de certa forma, uma boa produção ofensiva nossa. O Calcelari volta com fã de conversa, né, com o povo, falando que hoje a América e Chape estão jogando mais que os times do Z4 da Série A. Isso até é uma parte que o pessoal comenta, né, que hoje os times que estão para subir com os times que estão lutando para cair, eles têm mais ou menos o mesmo nível. Eu acho que o América está se provando um pouco mais, né? Porque ele está provando que consegue disputar com os times que estão na metade de cima da tabela, o que já é um feito bem mais impressionante, né? É, a gente ganhou o jogo do Corinthians, empatou 1. A gente ganhou o jogo do Inter e perdeu 1. E a gente empatou contra o Palmeiras. Nossos resultados contra os times da Série A não estão ruins, assim, não. Aí o Manuel... falando que grama sintética está por fora, que o jogo tem sem gramado natural, e falando que o Felipe Augusto matou o ataque do América. E, de certa forma, ele está certo. Desde a entrada do Felipe Augusto, a gente literalmente parou de atacar. Foi começar a ter uma chancezinha lá para depois dos 35 minutos, que o Palmeiras já se lançou muito mais e já estava um pouco mais cansado, né? O Zé Alves Aguiar, nosso parceiro, mandando um Itabira vos abraça, né? O Paulo Braga comentando sobre perguntando pra gente comentar sobre a Avenida Sávio, né? Falando se ele tá complicado. E até nisso aí eu lanço a pergunta. O João Paulo não volta para esse jogo de volta. Vocês iriam de Sávio? Ou vocês arriscariam ali com o Lucas Luan? Arriscariam com a improvisação? Alguma ideia pro que fazer? Eu não sei o que o Lisca vai fazer, mas alguma coisa precisa ser feita do nosso lado esquerdo ali, cara. Que o Verón. O Sábio deve estar sonhando com ele até hoje. O menino corria e passava dele de todo jeito. Tanto você vê os melhores momentos no primeiro tempo, tudo ali pelo lado direito dele, nosso lado esquerdo. Eu acho que tem que ir com o Sábio, porque jogo desse tipo não é hora de inventar moda. Você bota um Lucas Luan ali, o menino sente a pressão do jogo, e às vezes em um, dois lances, nossa classificação vai pro buraco. Se ele já tivesse alguma rodagem a mais, sabe, já tivesse feito aí uns 4-5 jogos pelo menos como profissional, talvez dava até para arriscar. Eu acho que tem que ir com o Sávio, mas tô na linha do que o Lucas falou, tem que ser de uma forma diferente. Já deu para o América sentir que ele sofreu muito. A gente pode ter certeza que o Palmeiras vai explorar muito mais ainda o lado dele ali, porque o Palmeiras viu que é um ponto frágil do América. Então, sabe, tem que entrar mais atento, tem que ter mais intensidade nessas disputas ali de pé de ferro. Ele vai de uma forma muito mole quando o adversário está em disputa de bola com ele. Então, eu acho que tem que ser Sávio, a peça tem que ser ele, mas ele tem que jogar de uma maneira com muito mais preocupação defensiva para não ser a mina ali do América, e o Lisca também armar uma proteção um pouco maior ali para ele. E eu acho que um ponto negativo também é que o Sávio joga ao lado do Anderson, que apesar de ter entrado bem, ter pegado a posição do Bauerman, mas vamos combinar, entre o Anderson e o Messias, o zagueiro mais frágil que temos é o Anderson. Então, acaba que os nossos dois pontos de maior fragilidade estão ali do mesmo lado. Nessa até acho que o Anderson tem jogado muito bem Série B, mas que na Copa do Brasil ele tem deixado muito a desejar, né? Tanto que ele, nada, ele entregou o gol contra o Corinthians, né? Com um pênalti ridículo. Ele falhou no gol do Inter e ele agora também falhou no gol do Palmeiras, né? Então, assim, ele não tá jogando tão bem na Copa do Brasil, acho que ele tá sentindo um pouco mais a pressão, né? Mas, dando continuidade aqui com alguns comentários, né? O Thales falar, deixa o menino Thales falar. É pessoal, Wallace, é pessoal. O Felipe é um apresentador que não aceita críticas, entendeu? Ô Felipe, então, deu um comentário do Leandro Mourão ali, que acho que vai ser bacana pro Thales poder falar mesmo. Entendeu? O negócio tá... Antes desse. Tá vendo? É pessoal, Wallace, é pessoal. Tá bom, meu lado. Você sentiu o dedo do Lisca no último jogo, Thales? Thales, o Lisca mexe bem? Cara, na verdade, eu acho que o Lisca não tem opções, principalmente pro ataque, né, cara? A gente comenta isso aí nos grupos aí, o pessoal critica demais o Rodolfo, mas você tira o Rodolfo ali, cara, fudeu, não tem outro, sacou? Pra mim, o grande problema do Lisca é que ele tema com alguns jogadores e esquece outros. Cito dois. Um é o Vitão, que é um centroavante, talvez ontem, por exemplo, era um jogo para ter entrado com o Vitão. E o outro é o tal do Lohan, cara. A gente trouxe esse cara, E aí, cadê o Lohan? Nem no banco de reservas tá mais e tal. E para mim o problema do Lisca é esse. Ele insiste com alguns jogadores, ele faz as mexidas certas, onde tem que dar uma mudada no jogo, mas as peças que entram não correspondem. Quanto o Palmeiras, eu achei que sim, as peças entraram bem. Até porque o Felipe Augusto entrou bem antes, né? Então ele não deu aquela quebrada. E quando o Felipe Augusto entra no segundo tempo, mais pro final do segundo tempo, aí acaba com o nosso ataque. Agora, de banco ali, cara, que realmente altera alguma coisa que a gente vê, é o Sostas, né, o menino Berola, e o Toscano sempre tá entrando muito bem. Agora, realmente, sim, eu acho que falta material humano pro Lisca ali. E, então, não é que falta material humano, acho que ele insiste com peças erradas. Você concorda? Falei bonito, hein, Lázaro? Ah, danado. Você perguntou pra mim? É, concordo. Posicionamento aí do menino Thales? Eu concordo, até mesmo porque... A gente tem, assim, se fosse para arriscar com o Felipe Augusto, ou tanto que se arriscou no Felipe no Léo Passos até ele ter algumas atuações razoáveis, talvez ele pudesse arriscar com outros meninos da base ali, assim. Eu não estou falando que seria com certeza solução, até porque ele acompanha o treinamento dia a dia, ele sabe que os caras estão prontos ou não. Mas quando você vê o Cauê quando entrou no Mineiro, a gente deu uma esperançazinha para a gente, o Carlos Alberto, que já foi cogitado por outros times aí, sendo convocado para seleções de base. Eu acho que, assim, não tem como ser tão pior do que o Felipe Augusto, por exemplo, e tanto tempo ele insistindo com o Léo Passos. Inclusive, o Léo Passos chegou a ser uma camisa 9 na ausência do Rodolfo, né? E você pegar a média de gols do Léo Passos, e a gente tem ali o Vitão, que poderia ser o substituto imediato do Rodolfo, e eu acho que entra pouco. Nesse sentido, eu acho que, de fato, o Lisca acaba temando com alguns caras assim. Mas eu nem sinto muito confortável para dar essas conectadas, porque tá dando certo, né, no final das contas. Então, a gente é lindo na Série B e a gente tá na semifinal da Copa do Brasil, mas assim, eu concordo, eu acho que o Lisca, ele insiste muito ainda com o Felipe Augusto, que já mostrou que não tem o que entregar mais no futebol dele, no Léo Passos, que insiste muito, a gente já viu que não tem muito o que entregar. Ele acaba, eu acho que às vezes ele está esgotando muito o Flávio, que poderia talvez dar mais chance para o Sabino como primeiro volante, um volante mais pegador ali. Mas, assim, nesse sentido, eu acho que eu concordo com o Thales, que ele insiste muito em algumas peças que não estão entregando tanto. Primeiro volante ali, a gente tem Léo Gomes, né? Se eu não estou enganado, que veio do Atlético Paranaense, que eu gostei dos primeiros jogos dele. E ele jogou. Mais na do Juninho ali, mas a posição dele mesmo é de primeiro volante. Eu estava até curioso que o Lisca fosse testar ele um pouco mais ali, sabe? Acho que, eu vou te ser sincero, eu gosto do futebol do Flávio, acho que ele ainda vai desenvolver, ele é muito novo, a gente não tem que ainda... Ele é sub-20, né, Lázaro? O Sabino, mesma coisa. O Sabino é um jogador que ainda vai ter um período de desenvolvimento. Vou te ser muito sincero, eu gosto mais do futebol do Flávio do que do Sabino. Para assim, pro futuro, sabe? Hoje pode até ser que o Sabino viva uma fase um pouco melhor, mas acho que vão oscilar ali dentro de uma média ainda não muito boa. E o Léo Gomes acho que pode ser um cara para nos ajudar ali como primeiro volante, mas teria que já tá um passinho a mais, já com alguns minutos a mais. E eu tenho outra preocupação quando fala em mexer bem, por exemplo, a gente teve alguns jogos aí na Série B que eu acho que dava para ter colocado o Bauerman em algumas partidas aí, sabe? A gente tá jogando com Messias e Anderson o tempo inteiro. Eu tenho muita preocupação com a parte física dos dois. Os dois estão jogando o tempo inteiro. Todo jogo são os dois, 90 minutos, 90 minutos, 90 minutos. É jogo de dois em dois dias, três em três dias, nesse calendário maluco desse ano. Então, a gente tem um Bauerman ali que já provou que é um grande zagueiro, que estava como titular antes. Aí o cara para para uma parada de Covid-19 e não volta mais. É um troço também que tem que pensar um pouco. Né? Bom, acho que ele machucou, só. Ele teve, desculpa, ele teve Covid junto com o Messias. Os dois tiveram Covid juntos. Sim. O Bauman, depois, ele se machucou. Ele saiu por contusão. Mas o que eu digo é o seguinte, eu acho que ele não é um cara para ser esse reserva absoluto que nunca entra, sabe? A gente já poderia ter dado uma mesclada ali entre os três, para ter os três mais na ponta dos cascos. Eu tenho receio, por exemplo, de começa um jogo contra o Palmeiras, aconteça igual aconteceu com o Felipe Azevedo, vamos supor que aconteça uma dessa, Deus que livre, mas aconteça uma dessa com o Messias ali aos 10 minutos, entra um Bauerman que está sem jogar há um tempão, e aí a chance de entrar completamente desligado no jogo é muito grande. Acho que algumas peças, da mesma forma que ele está fazendo ali com a Ale e Giovani, a gente não consegue nem muito definir quem é o titular, porque os dois estão sempre jogando, estão sempre bem. Eu acho que dava para ter feito isso na zaga. E você não acha que talvez, assim, aí é minha opinião, né? Eu acho que nas últimas partidas, o Messias não vem sendo aquele ultra zagueiraço do começo do campeonato. Não estou falando que ele está mal, mas eu acho que, por exemplo, nos jogos contra o Inter, o Messias, tipo assim, ele reinava ali na zaga, né? Eu acho que agora já está rolando umas espirradas de taco ali, em algumas jogadas ele não consegue chegar na mesma velocidade que ele tinha antes para recompor. Assim, eu acho que talvez cansaço pode bater um pouco também. Assim, não vou falar que o Messias está mal, que merece banco, nem nada disso. Mas eu acho que ele já não está mais aquele super ultra zagueiro. Assim, e eu imagino que talvez um pouco por conta do cansaço mesmo. Tanto que já tem umas duas ou três, umas duas aí que ele já não figurou como bala, assim, daquele unanimidade e tal. Porque ele, eu acho, talvez tenha sentido um pouco físico mesmo, né, dessa sequência gigante. O Anderson parece um pouco mais um zagueiro um pouco mais rápido, né, ele é mais leve e tal. Não sei se também a decisão de manter o Anderson um pouco por conta disso, porque o Bauerman também é um zagueiro um pouco mais lento, né? Enfim, mas eu concordo com você, já poderia ter dado uma revezada ali para descansar um pouquinho o Messias, principalmente. Mais do que descansar, Lucas, a minha preocupação é de deixar o Bauerman pronto caso seja preciso, entendeu? Porque hoje ele não está pronto. Ele não joga há um, dois meses, não joga uma partida valendo, ou pelo menos competitiva, há muito tempo. Se precisar dele contra o Palmeiras, como que esse cara entra? Então, eu acho que teria dupla função aí, assim, não é nem revezamento, mas se ele tivesse entrado aí uma, duas partidas nesse meio aí, nos últimos dois meses, se ele tivesse jogado duas partidas, acho que ele já ia estar mais preparado para uma eventualidade do que da forma que está sendo. E a gente fica com Messias e Anderson o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. É muito pesado. Futebol hoje é muito competitivo. A América está jogando todo jogo, é com a faca entre os dentes, seja na Série B ou na Copa do Brasil, todo jogo é decisivo. A gente não entra mais em campo podendo perder ou podendo empatar. Já que a gente almeja título nas duas competições, é todo jogo no limite. Então, é complicado. Mas esse aí acho que é um problema do Lisca, né? O pessoal do Vozão Cash falou, né, dele apegar muito com certos jogadores, causa um pouco disso, né? Ele não tem rodado muito, até as substituições dele ter sido iguais, né? Então, tem muito jogador que, se precisar entrar, a gente não vai saber se vai estar pronto, né? O caso do Bauerman, o Léo Gomes também, hoje não tem jogado muito pouco, o Vitão. O lateral direito hoje, né? Como o Diego Ferreira tá fora, se machuca o Daniel Borges, entra o Thales, que também não faz uma parte que tem muito tempo. Não você, Thales. Ah, eu tô totalmente fora de forma, cara. Eu tô assim. Já tem uns anos, né, Thales? Tem a sua língua também. Então, acho que poderia rodar um pouco mais o elenco, né? Mas tem funcionado, tem dado certo. A gente espera não pagar esse preço no final, né? Então, bom, vamos pra Baile Colatina dos jogos? Bora. Bora. Então, bem, no jogo contra o Palmeiras, pela votação que a gente abriu, né, antes do Natal, o Colatina para a galera foi o Sávio, com 50% dos votos, seguido pelo Flávio, com 20,4%, Depois, acho, na verdade, Felipe Augusto, né, com 24.1, Flávio com 20.4 e o Anderson com 5.6. Lucas, quem foi o seu colatina para a partida? O Sávio, né? Acho que foi quem nos prejudicou mais ali em termos defensivos. Acho que eu não tenho muita dúvida, não. Thales, quem você vota para a colatina? Cara, eu vou de Felipe Augusto, porque assim, ele entrou muito cedo no jogo e não acrescentou em nada. A gente perdeu muito poder ofensivo ali e isso sobrecarregou demais, até porque ele joga no lado do Sávio também. Então ele também não ajudou em nada a marcação, enfim. Para mim é Felipe Augusto. O Alisson? É, eu vou de Sávio. É, acho que foi o nosso ponto mais vulnerável ali, mas é estranho, porque no lance colatina, digamos assim, que é tomar um gol de lateral, teve participação ali definitiva tanto do Anderson quanto do Flávio. Então, tem muita vontade de votar em um dos dois, porque foi um lance bizarro. O zagueiro do Palmeiras cabeceou sem precisar pular dentro da nossa área numa jogada de lateral. Mas como o Sávio fez uma partida muito ruim, eu vou votar nele. Eu concordo que o Sávio foi ruim. É, eu concordo que o Felipe Augusto está falando no ataque, mas exatamente por isso, né? É, no lance do gol, lance capital ali, eu achei que teve falha de três, né? Coloca até o Cavicoli com um pouquinho menos, conforme o Lucas falou. Só que eu acho que o Flávio ali, se ele sobe, ele atrapalha o Gomes, pelo menos a conseguir fazer alguma coisa. Então eu voto no Flávio, que além de não ter feito uma boa partida, ainda falhou nesse lance capital. Então eu votaria no Flávio, ainda que não faça muita diferença, né? Com 3 votos ganha o Sávio. Então o Alisson pode preparar aí e dar uma batida no CT só para dar um abracinho no Sávio. É, de preferência antes de quarta-feira, né? Quem sabe ele... Não, agora é depois de quarta. Não tem muito o que fazer. Tem que dar um abraço no Verão e no Rony, do Palmeiras. É verdade. E para bala, né? O Cavicchioli ganhou com 71%, seguido pelo Ademir com 24.2%. O Lucas Luan com 3.2 e o Juninho com 1.6. Thales, quem foi seu bala na partida do Palmeiras? Cavicchioli. O Alisson? Cavicchioli, com certeza. E Lucas? Ah, eu vou de Cavicchioli, cara. É, assim, se não fosse ele ali, a gente teria saído derrotado da partida, com certeza. Embora eu ache que ele tenha falhado, e que se ele tivesse tido um posicionamento melhor, a gente podia ter voltado com 1-0. Eu ainda voto nele, porque eu acho que no segundo tempo ali, principalmente, ele saiu mais quando ele viu que as bolas paradas estavam sendo um problema pra gente, né? Ele acabou saindo para pegar quase todas e meio que controlou ali as principais ações do Palmeiras. Então eu voto no Cavicchioli também. Então, a defesa que ele fez cara a cara, eu não lembro quem finalizou ali. Teve foi o Luiz Adriano. Que Nossa, aquela defesa foi maravilhosa ali. Então o Thales parar para dar um abraço no Cavicchioli. É, vai com cuidado, porque já tá meio machucado assim, né? Então se abraçar ele com muita força, pode ser que você tire ele do jogo, né? E vamos se convir que jogar com Ayrton a semifinal de Copa do Brasil não é bem uma coisa que vai ser boa para os nossos corações, né? Então, aqui do jogo contra o CRB, né? A disputa pelo Colatina foi até bem disputada, né? Com 32.8% deu Felipe Augusto, seguido por Rodolfo com 31%. Sávio com 29% e Flávio com 7%. Então, vamos começar com o Alisson. Quem você acha que foi o colatina no jogo de ontem? Colatina no jogo de ontem? Calma aí, repete aí que o Thales estava me tirando a concentração. Quase foram os 4 votos. Bom, você pode voltar fora dos 4 votos, se você julgar apropriado. Mas o Felipe Augusto ganhou, depois seguido pelo Rodolfo, depois Sávio e em último lugar o Flávio. Não, eu achei que o Flávio foi bem, acho que até covardia colocar ele nessa lista aí. Eu vou de Felipe Augusto mesmo, porque ele realmente não... Eu falei lá no meu vídeo, as decisões dele são sempre as piores, cara, é um negócio impressionante. A bola tá assim, ele tá com 3 defensores na frente dele, aí ele quer driblar. Aí quando ele tá livre, ele quer passar o passe mais difícil que tem. Aí quando o ângulo tá aberto para ele chutar, aí ele quer tocar a bola para trás. É sempre a pior decisão, é a que ele toma, sabe? Então, meu voto tá nele. Thales, qual o seu voto? Ô, Alisson, só para deixar claro, o Flávio não tava no colatina, tá? O nosso apresentador aqui, ó, cadê? Para cá, que mandou colocar, viu? Nosso apresentador tem algo pessoal contra o Flávio. Vou me defender. Afinal, eu mostrei as estatísticas ontem quando ele saiu, que ele perdeu a bola 5 oportunidades, fez apenas 2 desarmes e cometeu uma falta. E tem um aproveitamento de passe ali em torno de 85%. Ele perdeu mais a bola do que ele recuperou. Isso não é exatamente uma coisa boa, ainda mais para um volante, né, a faixa de campo que ele joga. Eu acho que foi a melhor, com o que ele vinha jogando, a partida dele foi um pouco melhor. Ainda eu tenho uma curiosidade para vocês aí que são dessa área, igual desses trem. Eu fico imaginando, como é que é? O jogo ontem, sábado à tarde, América e CRB. Como é que tem um cara analisando o Flávio? Fica um cara analisando, pessoal, esse cara deu 3 passos certos, ele não, fica contando? Em geral, porra é essa? Porque o negócio é instantâneo. Para mim isso tem uma bobagem do cacete, mas pode explicar o que tem, é. Principalmente para site de aposta ou sites que fazem estatística, né? Eles pagam o pessoal para trabalhar com scout. Então o cara assiste o jogo, ele tem a telinha lá para cada jogador, quando o passe está certo ele coloca e vai vendo, tipo assim, do jogador. É um, por exemplo, de uma pessoa, ou duas no máximo, mas geralmente é uma só, dedicada para o jogo, você assiste, a partida e vai colocando os dados, a partir do que você vê. E vai colocando de forma, pode ser, quando é para site, né, em tempo real, você vai colocando, vai acontecendo, você vai marcando num programa de computador. Se é depois, você pode até, para quem faz análise, né, geralmente departamento de análise estatística, você reassiste o jogo e vai podendo voltar para colocar com mais precisão, né. Mas pro site, geralmente, que é ao vivo, o cara vai assistindo e tem lá a fichinha, lá tem lá os jogadores que estão jogando cada time. Um passe tá certo, ele coloca um passe certo pro cara. Se o passe foi errado, ele coloca o passe errado. O cara perdeu a bola, você coloca uma bola perdida. O cara fez um desarme, você vai fazendo. Você não assiste um jogador, você assiste o jogo inteiro, né? E vai colocando lá as ações para cada jogador que vai acontecendo. Mas pode dar sua volta, Thales. Então, cara, sendo muito sincero, eu fiquei muito querendo dar no Léo Passos, cara. Porque o Léo Passos, exatamente o que o Alisson falou do Felipe Augusto, serve pro Léo Passos. O Léo Passos entrou, tudo que ele tentou fazer, ele errou. Tudo, absolutamente tudo. Teve um lance no final do jogo bizarro, a bola nossa, no campo adversário, ele não sabia o que fazer com ela. Bateram lateral para ele, enfim, um jogador medíocre. Mas ele ainda consegue me fazer menos raiva que o Felipe Augusto. O Felipe Augusto é um negócio impressionante. É ranço mesmo que eu tenho com ele. Então é Felipe Augusto, cara. Lucas? Vou de Felipe Augusto também, muito fraco. Não sei como que ele fez tanto gol ano passado, deve ter sido muito gol de pênalti, não tem cabimento. Olha, confesso que se rolar pênalti, eu prefiro que ele não bata pra não confirmar se foi por conta disso ou não. Mas eu voto nele também, porque não dá pra ver como é que ele tem jogado bola, né? É muito abaixo da crítica. Eu discordo do Thales quando ele falou que o Léo Passos é medíocre. Eu acho que o Léo Passos é abaixo da média e o Felipe Augusto é ainda mais abaixo ainda, né? Mas, então... O Alisson, outro abraço legal. E você pode dar hoje, se quiser. Você já pode já bater na casa dele, do Felipe Augusto, dar aquele abracinho maroto, para ver se ele não fica fora de todos os próximos jogos que tiver, porque a de se convir que se você tiver que entrar contra o Palmeiras de novo, vai ser triste, né? Dele pode dar um abraço, sim. Para ele tem outras coisas para entrar no lugar. E para bala, o vencedor foi o Juninho, com 62% dos votos, seguido do Alê com 33%, o Ademir com 3% e o Anderson com 0% dos votos. Acho que ninguém deu muita moral para ele. Então, bom, eu acho, né? Eu votaria no. Meu voto é no Juninho. Acho que ele fez uma boa partida, acima do que ele vinha jogando, né? Tanto que as principais ações ofensivas foram com ele, jogadas ali, mas que foram para ele. Então, meu voto vai nele. E você, Lucas, vota em quem? Vamos Juninho também, fez o gol, garantiu a vitória, boa apresentação, não tem muita dúvida não, vou de Juninho. Thales? Eu não voto no Juninho de forma alguma, primeiro que assim, dá um trabalho do cacete, amanhã eu tenho que fazer aquela artezinha do bala, e a porra do Juninho não tem Instagram, então não tem nem como marcar ele, eu não vou votar nele nem fudendo, eu vou votar no Alê. O Alisson? Eu tava até pensando em votar no Alê, mas agora eu vou votar no Juninho só pro Thales ter que fazer a arte lá. Vou marcar ninguém. E eu queria citar aqui também um que não tá entre os quatro aí, mas que eu achei que foi muito participativo. Pode não ter sido uma partida brilhante, mas achei que foi participativo, que é o Daniel Borges. Acho que ele já tem algumas partidas aí que ele tá no time titular e tá começando a render bem de novo. Ele ainda é um jogador um pouco inseguro. Quando chegou, a gente ficou encantado ali com a estreia dele. Depois teve uma queda. Mas eu achei ele ontem bem participativo. Na verdade, a gente ficou encantado com ele. Ó. O titular era que cara que foi Vitória, como é que chama? Leandro? Leandro. Sei lá. Leandro, nem lembro o nome daquela bosta. Há de se convir que o Leandro Silva e o Diego Ferreira, antes dessa essa subida, né, que ele teve no futebol por causa do Lisca. Antes do Diego passar na benzedeira, que alguma coisa aconteceu. Não tem condição de ser o mesmo jogador. Realmente, aí qualquer coisa que entrasse ali ia surpreender a gente positivamente, né? Mas o Thales vai fazer a arte com o Juninho, né? E pode preparar um abraço para ele também. Oi, O Jairo, né, mandou uma mensagem aqui falando para a galera que na quarta-feira vamos ter a recepção aos jogadores, né, como já foi de praxe nos jogos antes da Copa do Brasil ali, e vai ser transmitido tanto aqui no YouTube quanto no Facebook a partir das 7h15, então quem quiser acompanhar é só entrar aí, ou se preferir, inscreve, clica no sininho que já vai receber a notificação aqui de quando rolar. Para poder acompanhar aí. E para essa partida de quarta, qual a expectativa de vocês? O que vocês estão achando que vai acontecer? Estão otimistas? Nem tanto? Qual a previsão? A previsão é não morrer de infarto, né? A previsão é de sair vivo na quarta-feira, que vai ser realmente um jogo assim, para testar o coração do torcedor. Viu? Acho que o Palmeiras vai vir para cima, não destrambelhadamente, mas é porque é um time ofensivo mesmo. Mas eu acho que a gente tem condições, sim, de conseguir de se classificar contra o Palmeiras. Chegou até aqui, empatamos o jogo lá, então acho que a gente tem totais condições de avançar. Mas vai ser talvez o maior teste do América na temporada. A gente já pegou o Corinthians. O Corinthians tem um time, na minha opinião, inferior ao Palmeiras. A gente pegou o Inter, que era um bom time, mas estava vivendo aquela fase de transição de estilo de jogo, né? Com saindo o Coudet, entrando o Abel. E a gente pegou o Palmeiras já numa fase muito boa. E a gente ainda assim conseguiu empatar lá. Então a gente tem totais condições de avançar. Mas vai ser um jogo para testar o coração da gente aí. O Marcos Graça está mandando aí que o Verón saiu machucado, o Sávio vai poder voltar até a dormir agora. É mais ou menos, né? Ele tem problemas com os atacantes de Série B, né? Então acho que o reserva do Verón vai apertar para ele também, né? Mas diferente. Já tá melhor, porque o Verón é um bom jogador. Para esse jogo de quarta-feira, a minha expectativa é boa, volto a dizer, porque a gente não tem lá tanta responsabilidade assim. Volto a dizer que a responsabilidade é do Palmeiras. Eu acho que a gente tem, sim, possibilidade de surpreender. Eu espero que o América retenha mais a bola lá na frente, lá no campo de ataque, lá no Allianz Parque. É claro que dá para entender porque, né, o Palmeiras é muito forte, mas lá a gente não conseguiu. Espero que aqui a gente consiga ter um pouco mais de posse de bola, até para desafogar a nossa defesa, porque ficar os 90 minutos sofrendo ataques do Palmeiras é muito difícil segurar. A gente conseguiu fazer isso lá, mas não vai ser sempre que vai acontecer. Então, eu espero que a gente tenha a capacidade de reter um pouco mais a bola lá na frente, que a gente esteja iluminado nas finalizações, né? A gente costuma perder muita. Na Série B, a gente é o time que mais erra finalizações. Então, que Rodolfo esteja com o pé ali na forma, que o Ademir continue surpreendendo e guardando as bolas que sobram, que o Azevedo possa jogar e, de repente, ele tenha um bom chute de média distância, então que ele consiga também estar numa noite iluminada na finalização. Acho que a gente precisa da partida perfeita. A gente precisa conseguir não deixar a bola o tempo inteiro com o Palmeiras, aproveitar qualquer chance que apareça e que a turma lá de trás, Anderson principalmente, Sávio, Cavicchioli, que estejam atentos os 90 minutos para conseguir não marcar nenhuma bobeira. Se a gente tiver essa partida de concentração máxima, essa partida de aproveitar as oportunidades, a gente tem sim condições de eliminar o Palmeiras. E eu estou confiante, sim. Algo a acrescentar, Thales? A Libertadores 2021, ela começa quando? Só para eu já ir programando aqui no meu calendário. Aqui. não sei. Não sei se é o calendário. Não terminou essa ainda. Mas pode se programar a partir de março. A gente pode se programar a partir de março. Deve começar por aí. Eu falo isso brincando. Vocês já pensaram nisso? Que isso está três jogos de acontecer? O negócio é o seguinte, Thales. Antes do jogo do não gosto nem de repetir, mas do jogo de São Bento ano passado, eu sonhava com o América na Série A e o Cruzeiro na Série B. Imagina agora. Agora a gente tem a chance de jogar Libertadores com o Cruzeiro na Série B. Então, assim, assim, A gente é franco atirador, né? É, então acho que o fato de estar sem pressão vai ajudar. E vamos torcer pra gente conseguir segurar. Uma coisa que eu acho positivo, só a gente conseguiu bloquear os ataques do Palmeiras. Eles não tiveram chance de finalização direta. O que eles tiveram mais foi cruzamento, né? Eles abusaram muito disso, principalmente escanteio e tudo. Então eles não conseguiram criar muitas jogadas contra a gente. Até que sem fazer uma partida brilhante, os nossos jogadores de defesa, a gente segurou muito eles. Se o Lisca conseguir dar esse jeito de novo, eu acho que a gente tem grandes chances de passar. E aí, chegando aí, final... Aí é saber se vende cerveja no Monumental de Nunes, né? Tem que ver isso aí. preocupar como é que o Ademir vai reagir jogando altitude, né? Esse tipo de coisa. É pulmãozinho dele, né? Mas bem que o mini corre, mas tá bom. Mas bem, então, agradecer a todo mundo que nos prestigiou aí hoje, né? Essa família é muito desunida, cara. Não, tem uma musiquinha horrorosa, ridícula, que se coloca pra se falar umas bobagens aí. Eu vou até resumir pra você: a gente perdeu não sei o que, perdeu não sei o que, não perdeu não sei o que, perdeu não sei o que, classificou não sei o que, que tinha quatro times, a gente ficou em quarto, mas classificava quatro. E tem a musiquinha ridícula. É a vinheta, a vinheta que o cantor tá aí presente, né? É a vinheta ridícula. Então, pra você ver que ele não acompanhou. Vocês falaram o negócio aí da altitude, eu já fiquei aqui imaginando o Juninho correndo 15 quilômetros lá em La Paz, e depois dando entrevista para a Globo, o repórter perguntando: ah, como é que foi, Juninho, jogar na altitude? Eu falei: não, para mim tá normal. Com 34 anos. Bom, ô Lucas, como eu não tenho a vinheta, porque o Vairo monopolizou, ele não passa isso. Não vai rolar na vinheta? Você não sabe colocar na vinheta? Eu não tenho a vinheta, isso tá no computador do Jairo. E o Alex falando com o microfone desligado. Que mané. Todo mundo aí pra você cantar a vinheta, tá? Posso fazer a vinheta ao vivo aqui, se vocês me relembrarem como é que é o tom, como é que é. É horrível. Com o Lucas. Essa bobagem aí. Só que com a sua voz. Falei isso, ô Alex, por favor, grave um áudio pro Jairo. Falando resumo dos jogos com o Thales, cantando mais ou menos o mesmo tom, só para poder colocar ali, porque o Thales tá sentindo falta. Não. Resumo ou resuminho? Pode colocar resuminho do Thales. Resuminho é meu pau. Não, vou deixar gravado aqui pro Jairo cortar depois. Resuminho do Thales. Tá feito. Muito bom, muito bom. Mas caralho, assim, tá a gente não teve. Caralho. A gente não teve. Como a gente tá no final do ano ali, entre Natal e Réveillon, o segundo turno do Metropolitano ainda não começou, então o futsal está em período de treinamento ali, futebol americano sem novidades, os torneios de base também, todos o América já não estava mais disputando, mas terminaram, inclusive o Sub-17 terminou na pancadaria feia lá entre, foi Atlético Paranaense e Fluminense, se eu não me engano. Foi. E o vôlei, a gente teve o último jogo da temporada contra o Vôlei Renata, na terça-feira, e para o deleite de Thales Maciel, perdemos de 3-7-2. Mas jogamos bem. Mas jogamos muito bem. 3-7-2, fora de casa, perdemos ali no tie-break, 15-11. Bom jogo. Mas estamos classificados. Não, ainda não terminou o primeiro turno, né? Mas a gente tá, né? A gente ganhou na semana passada, que o jogo contra o Minas foi depois do programa. A gente ganhou do Minas Tênis Clube. Então, baita do resultado. É só que, infelizmente... O vôlei é sério mesmo. O vôlei da América tá fazendo uma campanha esse ano digna. Ano passado foi saco de pancada total, mas esse ano o América é contra o Taubaté, se eu não estou enganado, que foi o campeão do ano passado, que ganhou em cima do Cruzeiro. A América, acho que perdeu de 3-2 ou 3-1, se eu não estou enganado, e jogou bem. O time melhorou, porque, assim, no ano passado teve problema financeiro, né? O América tinha feito um acordo com a Prefeitura de Montes Claros, só que não saiu a licitação lá da Lei de Incentivo ao Esporte. O América desmontou o elenco no meio da temporada, teve que pedir vários jogadores emprestados do Sada Cruzeiro para terminar a temporada. Então, o time foi um saco de pancada em termos de organização. Esse ano saiu até notícia recente de que o América já acertou com os atletas, então esse ano o projeto está mais organizado. Não estão fazendo assim um excelentíssimo campeonato, mas a gente está com chance de classificar para a próxima fase, ao contrário do ano passado, que a gente foi lanterna com folgas, né? Então o projeto melhorou do ano passado para esse ano. A gente ganhou ali do do Minas Tênis Clube, por exemplo, que eu mencionei na semana passada, domingo passado, que o Minas Tênis Clube é um time muito tradicional, né? Então, assim, tá sendo, o projeto tá melhor do que o do ano passado, com certeza. É, a gente faz piada aqui, mas a divulgação da marca América nesses projetos aí, tanto no vôlei, quanto até no vôlei muito mais do que no futsal, eu acho muito bacana, cara. Vôlei direto você passa nos canais, na Sport TV da vida e tudo, eu acho muito legal. Tá ali mostrando a camisa do América, cara, o escudo do América. A gente faz piada, mas é muito bacana. Eu acho até que a gente devia mandar o Felipe Augusto pra lá. Pra fuder mais o time de vôlei, é isso que você quer? Não, eu acho que ele deve estar no esporte errado. E se eventualmente o América chegar a se classificar pra Liga Nacional de Futsal também? Ô, Jean, o Felipe Augusto, o problema dele é bola. Você tem que colocar. Se o América entrar no campeonato de buraco, de truco, aí vai, que é carta. Bola não é do Felipe Augusto. Mas sobre o futsal, parece que também tem chance, né, Lucas? Esse campeonato que tá jogando agora, dependendo do resultado, pode ser que o América entre no cenário nacional? Não, na verdade o Metropolitano ele é uma seletiva para o estadual. É, ele é como se fosse um pré do estadual. Ano passado o América fez isso também. O América disputou o Metropolitano, a gente perdeu o final para o Minas e depois a gente entrou no estadual. É, eu não sei qual que é o critério para se disputar a Liga Nacional, mas eu não acredito que seja uma seletiva estadual, acho que deve ter mais a ver com o termo de inscrição, deve ser uma coisa muito mais financeira do que necessariamente de classificação, assim, vai depender de investimento. Mas aí, assim, se você não sabe o que serve, você deveria saber, né? Porque eu gasto um tempo fazendo uma vinheta elaborada para você, para falar sobre esportes especializados, aí você chega aqui e me responde que você não sabe o critério. Eu falei para você, Zé, se fodem aí, vocês ficam valorizando esse cabeça, esse pouca telha aí, ó. Tá vendo? Pois é. Se fode aí, Jair. Você sei que tá escutando, você fica nessa puxação de saco aí, ó. Se fode aí, ó. Por isso que eu sempre faço esportes especializados e nunca faço resumo. Não consigo ser promovido, porque eu faço um mau trabalho nos esportes especializados. Entendeu? Bem. Então agora acho que temos um programa, agora já cumprimos toda a pauta, já passamos pelos esportes especializados, né? Então eu gostaria de agradecer novamente a participação do Alisson Fernandes, do canal Sou Deca, esse grande youtuber. Ô Felipe, não, pelo amor de Deus, não fala o Alisson do Sou Deca, dói meu coração, só o Alisson, por favor. Ele não me machuca desse jeito. Tudo bem. Valeu aí pelo convite, aparecerei outras vezes, sempre que convidado, sempre que eu puder, tô aí. Domingo que vem tem programa de novo, Alisson. Vou consultar meus empresários. E... No caso é a mulher dele. Exatamente. E aí também vamos agradecer ao pessoal que participou. Infelizmente hoje não foi possível ler todos os comentários devido ao enorme número de comentários que chegaram aqui e a minha incapacidade como apresentador, que não sei muito bem conduzir o tempo. Mas... E acho que ele ficou magoado comigo. Puta merda, não devia ter falado essas bobagens. Eu vou passar. Eu já passei o bastão de resumista pra você. Acho que eu vou colocar o âncora reserva não, também. Que... Não, não, não, não, não. Esse negócio de apresentar, a gente tem que ser sério, isso não é pra mim, não. Olha, do seu lado aí, seu irmão aí, ó. Sai fora. Não, ele falou que não pode ser promovido, que ele não tá fazendo meu trabalho de esporte. Então você fica quieto aí, então. Eu sou estagiário, pô. Estagiário, você vai ser estagiário pra apresentar programa? Mas bem, brincadeiras à parte, valeu a todo mundo aí pela participação. Lembre-se sempre de inscrever aí, clicar no sininho para receber as notificações de conteúdo, né? Principalmente essas lives, acompanhando as ações da torcida, que às vezes costuma atrasar um pouquinho e tudo, para não perder isso. E acho que o Jair vai com o convite, né? Aqueles que se interessarem ali, procurem dar uma olhada, conversar, para ir lá, comparecer, ajudar a motivar esse time para essa parte histórica que teremos quarta-feira. Esperamos, né, para que o próximo domingo voltemos aqui com bastante alegria e todos vivos, apesar de alguns infartos, após os jogos contra o Palmeiras e, muito provavelmente, ainda líderes da Série B, que será para fechar a semana com chave de ouro. Então, um abraço aí a todos e é isso. Falou, pessoal. Falou.